otak. Filhos de uma puta, verdade. Pau no cu da polícia. Pau no cu da polícia. Pau no cu do sistema. Morra. As polícias compradas. Brasil, 1997. O que existe é autoridade e não autoritismo. Ninguém gosta da polícia. Ninguém gosta da polícia. Ninguém gosta da polícia. Ninguém gosta. Não sei aonde. Eu tô fumando baseado. Deixa de roubar. Eu te estuprei. Eu tô fazendo ladeada. Ah, eu vou me deixar marcando. A polícia chega também te mando. Cadê a maconha, o safado? É só dinheiro. Ninguém gosta da porra da polícia.